Vamos lá. Mais episódios, Escafandro. Sou o André Graciotti, estou com Jairo Rodrigues, Ramon Vitral. Vamos falar do Fragmentado, Split. Novo do Shyamalan. Vamos falar sobre o Shyamalan. Temos muitas questões sobre ele. Dessa vez a gente vai só reclamar, a gente vai falar de mais coisas. A gente promete. Né? As pessoas estão achando que a gente... Somos pessoas muito amargas. Né? Todo mundo comentando, e nossos fãs. Nossos fãs, comenta os quatro. E vocês assistiram, eu já tinha assistido um tempo atrás, vocês assistiram ontem o Fragmentado. O que vocês acharam? Gostaram? Acharam bosta? Como... Pra começar, acho Fragmentado melhor que Split. O título? É. Não gosto de Split. Acho que Split é, você corta no meio. E Fragmentado são mais pedaços. Fragmentado são vários pedaços. Tá bom. É. Finalmente uma tradução boa, então. É, talvez. Eu não, já ia entrar em outro assunto. Não, mas vai, vai. Vamos falar do filme. Tá, então... Quer que eu comece? É, pode ser. Tá. Vamos lá. Gostou, não gostou? O que você acha? Ah, eu não acho... Não me decepcionou. Não foi um filme decepcionante, mas tem... Sei lá. Eu achei que era um suspense com elementos muito básicos de suspense. Eu esperava mais o Shyamalan como... Sabe, a construção do... Ele, que se todo mundo fala que é o mestre, o moderno do suspense aí, né? Eu esperava que ele trouxesse elementos novos pra gente. Esse filme tem todos os elementos que tem lá, a gente já viu em algum lugar. Achei, nesse aspecto, achei bem decepcionante. Mas eu acho um filme bonito, tem boas cenas, acho que boas atuações. E... Não sei. Quer que eu dê uma nota? Dá pode nota. Ser, pode ser. Nota 7. 7. Sete é justo. Ramon. Não, eu acho que dentro dessa lógica exigente que a gente colocou aqui... Você vê, na hora de elogiar e falar, não foi tão ruim quanto eu pensava. Fala, vai. A minha questão é, eu gosto do Shyamalan, eu gosto de ver as coisas dele, não gosto de todos os filmes dele, mas sempre que ele lançar alguma coisa, eu vou querer ver. É, eu penso isso também. E quando eu vi o trailer pra esse filme... Ele me chamou a atenção. Eu quero ver esse filme. Eu acho que ele pode ter algo novo que o Shyamalan vai oferecer, sabe? Que ele tá estagnado, eu acho, desde que saiu A Vila, assim. Que acho que entre pessoas que gostam e não gostam, todos concordam que tem algo ali de bom, de concreto, que ele oferece alguma coisa. Depois eu acho que ele foi ligeiramente ladeira abaixo, ou errando muito e tal. Só que assim, eu tenho uma predisposição, eu acho, de gostar dele, porque ele oferece algo minimamente, ele tenta oferecer algo minimamente original. Mesmo quando ele errou, ele tentou oferecer. E eu acho que esse filme, ele é um filme menor mesmo, não só em relação à filmografia dele. Ele tem cara de um episódio de uma série, sabe? Eu fico com a impressão de que ele é um... Ele é uma brincadeirazinha, essa história a gente já viu antes, e eu acho que ele não chega perto dos outros, dos clássicos dele, sabe? Dos quatro primeiros, mesmo que, sabe, eu acho que Sexto Sentido e Corpo Fechado são mais... Quais são os quatro primeiros? Sexto Sentido, Corpo Fechado, Sinais e A Vila. Certo. Eu vejo muitos problemas nos Sinais, eu gosto muito da Vila e gosto muito de Sexto Sentido e Corpo Fechado, mas... Esse, eu acho que ele é muito irregular, e ele se sustenta muito no que ele oferece no fim, né? Que eu acho que não é o tópico agora, a gente vai tratar dele mais pra frente, mas ele é um filme sem um décimo da elegância, das sutilezas que eu vejo nos filmes iniciais do Shyamalan, né? Vejo muitos problemas, assim, mas consigo ver um mérito aí, que é ele, de alguma forma, dialogar um pouco com essa fase inicial da carreira dele, né? Nesse, ele é até um pouco mais complexo, né? É um cara com 23 identidades, sequestra 3 meninas e agora a gente tem que ver como é que escapa daí. A gente já viu essa história antes, né? Do quarto do Jack lá, né? Que ganhou o Oscar com a Brie Larson. O Cloverfield Lane lá, que também tinha plots parecidos, assim. São três filmes lançados muito próximos um do outro e com uma estrutura semelhante. O que ele faz é colocar um elemento fantástico, assim como o Cloverfield Lane fez, né? É, eu acho assim... Eu também eu concordo. Shyamalan é um cara que, apesar de ser muito odiado pelo público em geral, mas, ao mesmo tempo, ele é muito amado por uma galera, assim, uma crítica. A galera da academia gosta muito dele, assim. Muita gente considera ele um autor moderno e tal. E o que eu mais me fascino pelos filmes dele, eu também acho, assim, tem muitos que eu não gosto, nada, mas eu acho que ele é um dos poucos caras que, mesmo quando o filme não funciona, assim, pra mim... Que não me agrada, eu acho que são filmes que geram muita discussão, assim. Você vê um filme dele te possibilita discutir sobre cinema, sabe? E só isso já me fascina, sabe? Independente de eu gostar ou não, essa camada do gostar ou não já tá muito além. Tem uma coisa antes que eu já valorizo, sabe? Que é a maneira como ele articula os temas, a maneira como ele faz os filmes dele, eu já acho fascinante, assim. E o que os filmes geram, sabe? As possibilidades de discussão e tal. Já falando sobre os outros, até eu tinha um professor uma vez que ele falava... Olha que foda isso. Ele falava do The Happening, que é o Fim dos Tempos. É uma discussão sobre o medo do invisível, que estava se tornando os filmes de terror naquela época. Que o filme de terror era o quê? Era voltado para as coisas materiais, sabe? De maquiagem, de gente correndo de outras... Do medo que é palpável. Palpável. E o The Happening é uma discussão que quando o CG começou a dominar o cinema... Que os atores correm do invisível, sabe? Eu achei muito legal isso. Aí entra a discussão, não interessa se ele pensou isso ou não pensou, mas só o fato de o cara ter articulado essa ideia já mostra como os filmes do Shyamalan geram discussões muito legais, sabe? De novo, eu não gosto do filme, mas adoro conversar sobre ele. E eu acho o novo é a mesma coisa. O Fragmentado acho que cai nas mesmas tanto qualidades quanto problemas dele, assim, de sempre. Eu acho que ele é um puta cara que sabe construir cenas legais e memoráveis, assim. Ele sabe construir situações de tensões, mesmo quando não são muito plausíveis ou muito lógicas. Eu vejo muita crítica falando mal de algumas coisas. Ah, mas ninguém reagiria dessa forma. Até eu, às vezes, me pego pegando. Puta, mas que reação idiota isso. Tipo, a psicóloga lá no final, que volta ali pro negócio dele. E qualquer um sairia correndo. Mas ele é um cara que ele passa por cima da lógica pra criar cenas impactantes. E ele acredita nisso, sabe? Ele ignora a lógica, às vezes, o bom senso, pra construir a cena que ele quer fazer. Eu acho isso muito foda no fim, sabe? Até citei a cena do Bruce Willis malhando lá no corpo fechado também, que ele chama o filho dele, aí o filho dele fica botando pezinho. Ninguém ia confiar, sabe? O menino já tá fascinado, achando que ele para levantar tudo. Mas, porra, que cena legal, sabe? Ele busca o impacto além da lógica e ele acredita nisso, eu acho que ele já merece valor nisso. Dito isso, eu acho que o filme tem problemas, que o primeiro problema é isso que você falou. Ele veio numa época... que é quase logo depois do Cloverfield Lane, que é um filme infinitamente melhor sobre situações muito parecidas. É tipo quase um subgênero ali de sequestro de cativeiro, que é um subgênero assim de suspense, sabe? E o Cloverfield pra mim é impecável, assim, pra mim tudo ele faz, a situação de tensão, eu acho até que depois dele todo mundo que tá fazendo um filme sobre cativeiro aí tem que repensar, porque pra conseguir fazer algo tão bom. E o Shyamalan, não acho que tem cenas muito eficientes, mas não acho que ele consegue atingir o mesmo nível de maestria como o Cloverfield, eu acho, conseguiu. E, sei lá, e aí tem várias questões aí do filme, no final também, que tem esse plot em paralelo do trauma da menina, que a gente até questionou que, puta, será que... É meio esquisito esse lance do abuso, né, que a gente falou disso. Falar de abuso, especialmente nesse caso que a gente está falando, especificamente de pedofilia, sabe? É um tema super delicado. Que ele não tem acessibilidade para isso. E eu acho que se você coloca ele... Se o filme fosse sobre isso e ele resolvesse bem essa questão, poderia ser um grande filme, sabe? Agora, ele esse é um ponto que ele usa para escapar lá no final para resolver o filme... E que fica questionável, que né? Que é questionável. E acho que aí você cai numa... Pô, a gente tá num momento que as pessoas precisam pensar mais, né? Antes de falar ou tentar debater esse tipo de assunto. Eu acho que faltou isso aí. Quando eu penso nos méritos maiores do Shyamalan, é sempre como ele administra o conteúdo que ele tem, né? No Sexto Sentido, no Corpo Fechado, na Vila, principalmente, nesses três... É muito legal a costura que ele faz para só em algum momento você concluir algo que estava na sua frente o tempo todo, né? O cara estava morto, esse cara é o herói, o outro é o vilão, essa galera tá no presente, tá ali escondido. Tava tudo... A gente tinha acesso a isso tudo, mas em nenhum momento isso era explicitado. É, quando o problema... Um dos problemas que eu vejo no Fragmentado é essa necessidade dele de explicar tudo, que ele também... Que é uma coisa que ele faz também no Dama na Água, né? De você expor as regras o tempo todo, né? Ah, ele tem 23 personalidades, uma está se sobrepondo à outra, é, vai sair uma criatura maior disso aí... E eu acho que isso até reverbera nessa história da menina, né? Que ele condiciona a salvação, a sobrevivência da personagem principal ao fato dela ter sido abusada. E aí, para ele construir esse subplot do abuso dela, ele vai lá e enche de flashback que, uhum. que para mim, são ruídos em relação à trama, né? Você poderia, em outro momento, eu consigo imaginar o Shyamalan fazendo essa questão da menina ser problemática ou ser ferida de alguma forma, que é o que impede com que a criatura lá consuma, mate a menina. Ele poderia fazer isso de formas muito mais sutis e elegantes e sem explorar um conceito que é tão errado, sabe? Muito, que é essa relação intrínseca a ela ser... A salvação dela vem do fato dela ter sido abusada. E aí e ele mostra esses machucados dela, que são não só físicos como psicológicos, através das cicatrizes que tem no corpo dela e que, porra, a cicatriz é igual a gente estava conversando sobre o Logan no último episódio. Você colocar uma legenda no... Olha como ela tem problemas, olha como ela tem traumas. E por isso o personagem, o vilão do filme, se identifica com ela e daí não vai matar ela, sabe? Não sei. Essa ideia, eu confesso que eu gosto, na verdade. No final, pelo menos eu acho a cena bonita, eu acho que ele fala: os quebrados são os mais evoluídos. Os quebrados eu gosto. É, mas aí que ele se identifica com ela. Mas por que ser através. Por que mostrar a cicatriz? É o que eu falo. Às vezes eu fico pensando na estrutura dos filmes dele, eu acho que é ser dividido em três coisas: conceito. Ele tem um conceito, aí ele articula isso em ideias, e essas ideias são articuladas em execução. Eu acho que o ponto 1 e o 3 ele é muito bom, mas no 2 ele é meio questionável. Por exemplo, ele tem qual o conceito aí? Ah, de o cara que é fragmentado, e no fundo a menina também é a maneira dela. Ela é quebrada de alguma maneira, e no final ele percebe que ela também é igual a ele. Ok, é legal isso? Gosto, eu acho interessante. Mas aí como ele articula isso em ideias? Ah, num subplot lá que ela sofreu abuso. Aí, putz, mas aí já complica um pouco, né? Porque se ela foi abusada, isso vai ser vantagem pra ela? Então, aquela cena do tio, aí começa a ficar meio... Isso eu acho triste, assim, que se usa esse tema do abuso, que é uma coisa séria e pesada, de uma maneira meio leviana, né? Então, como a gente falou, poderia ser sugerida. Aí sim, ele poderia articular isso numa ideia. No começo do filme já fala que ela era meio perturbada, que ela tinha problema na escola. Se mostrasse que ela já tentou se cortar... Tá bom já. Uhum. Já sei o suficiente sobre ela. Não precisa. Já sei o suficiente. Já me vendeu que ela é broken também, sabe? Uhum. Como ele. Beleza. Agora. Mas mesmo assim, aí vem a parte da execução. A cena é muito boa, eu acho. Ele chega na barra e abre a barra e a câmera na cara dele. É tipo iluminado, sabe? He's Johnny, assim, parecia. Porra. E isso é que é o meu grande conflito com os filmes dele, sabe? Ele tem três estágios ali que eu entendo onde vem um conceito, eu acho muito bom. Eu gosto da execução, mas ali no meio tem ideias que são muito duvidosas, assim, que você fica, não sei se isso me convenceu ou não, sabe? E, não sei, ele tem um problema de articular um pouco algumas coisas, ao meu ver. E acho que esse filme sofre por isso, assim, nesse final, mas enfim. O que me decepciona é isso, ele tem soluções visuais, estéticas tão ricas, tão interessantes. Cara, uma cena do sexto sentido que eu adoro é aquela que o Haley Joel Osment tá na cozinha e aí a mãe dele tá preparando um negócio. Tá, e aí, de repente, na hora que ela vira assim, estão todos os armários abertos e aí ela fala, nossa, mas por que você fez isso? E aí, na hora que a cena sai, uma hora assim, o menino tira a mão da mesa onde a mão dele tava e ela tá com tá a marca dos dedos dele, uhum. que dá indício que ele tava ali o tempo todo. Tem umas sutilezas, assim, uhum. que ele... Visuais e estéticas que ele cria E que às vezes eu acho que falta, sabe? E que é essa necessidade de explicitar, né? Que, por exemplo, quando eu vejo Sinais, é o grande problema do filme, é aquela cena final na qual o tal Mel Gibson e o Joaquin Phoenix, e aí o ET tá lá com o filho dele no colo, a filha, não lembro, e aí ele começa a fazer o diálogo entre a mensagem que a mulher dele deixou quando estava morrendo e aquela situação toda na cozinha, né? Os sinais ali. E aí, bola, o taco de beisebol, a água, o não sei o quê. E aí, tipo, tá legendando todas as coisas, né? Agora é a hora de fazer isso tudo. Porra. Então, mas aí a gente já tá nessa questão. Às vezes eu tenho a impressão que esse mesmo professor que falou sobre o Shyamalan, ele falou uma coisa que é muito interessante. O Shyamalan parece um cara, às vezes, que ele pensa os filmes a partir da execução das cenas. Tipo, o The Happening, O Fim dos Tempos, se bobear, foi um filme que ele pensou... Porra, que legal fazer um filme sobre gente se matando. Eu vou pensar em várias situações de pessoas se matando. Aí, a partir daí, ele vai pensando em coisas, sabe? Eu acho que isso é muito possível. Ele deve ter imaginado. Imagina uma cena eu filmando de baixo, a galera caindo do prédio. Imagina um cara que se mata com um cortador de grama. E a partir daí, ele criou um plot. Aí, quando ele vai desenvolver isso, aí vai entrando em coisa meio duvidosa. Mas só o fato dele pensar nessas soluções, ele parte do contexto da execução, me parece. Por exemplo, os sinais, essa cena final, concordo tudo isso aí, eu não gosto de nada disso, mas olha como a cena se desenrola. Ele puxa a TV pra sala. Ele tá arrastando a TV pra sala. Quando a TV tá na sala, aparece o reflexo do... Porra, que cena sensacional, sabe? Uhum. É muito incrível. Ele, entende como ele... Eu tenho certeza que ele pensou nisso primeiro e depois ele pensou no todo o resto, entendeu? Ele pensou que em uma cena... Acho que ele pensa em situações de suspense. Ele é um puta cara nisso, assim. Ele pensa em situações de suspense, ele sabe executar incrivelmente situações de suspense. Mas aí quando vai rechear de escrever... Como você vai fazer o link entre elas? Em ideias de escrita ali, aí começa a entrar umas coisas que, puta, taco de beisebol, água, aí os alienígenas vieram pro planeta de água, eles são sensíveis à água, que merda de ideia, sabe? mas a maneira como ele constrói é tão boa que às vezes eu acho até que compensa, sabe, no fim? Não sei. Os Sinais é um filme que, pra mim, ele é muito conflituoso, porque eu adoro... Muita eu coisa do mesma filme. Coisa, cara. Eu odeio mesma muitas coisa. Ideias, mas adoro o contexto que as ideias ruins estão, sabe? Né? E a maioria dos filmes dele são assim. Eu então acho que de todos, acho que o Demanda Água é o único que eu assisti. Falei, cara, não consigo salvar. Não tem mas tiro é de bom daqui, sabe? É isso que o Ramon falou, o Demanda Água é o problema pra mim. Eu vi ontem a primeira vez. Ele é todo expositivo. O filme inteiro são personagens explicando as regras daquele mundo, explicando, funciona assim, você tem que fazer isso. O filme inteiro, cara, é insuportável. Assim. É meio constrangedor até. É. As partes. E a participação dele como um personagem super importante então, no filme, por mais pra mim que é meio irritante. Por mais que a gente leve pro lado, não, a gente tá fazendo um meta comentário ali do processo de escrever histórias, beleza, assim. Mas puta que pariu, sabe? É muita exposição. E é isso, cadê a sutileza dos filmes anteriores? Ontem eu revi o Unbreakable também, o Corpo Fechado. Cara, pra mim, os primeiros 15, 20 minutos do Corpo Fechado, pra mim, a grande obra-prima do Shyamalan são talvez os melhores 20 minutos dos filmes dos anos 2000, sabe? Porque é aquele começo, começa a cena do trem, tem toda aquela situação do trem, ele tirando a aliança, já mostra muito bem o conflito. Rola uma paquerinha, mas na verdade ele tá no trem que todo mundo vai morrer. Depois aparece ele no hospital, sendo que em primeiro plano tá uma pessoa se mexendo num pano branco e o médico falando, você tá bem, você tá bem, né? E de repente, cara, que cena incrível aquilo, sabe? Olha que em 20 minutos você tem apresentação de personagem, apresentação de plot, apresentação de mistério, de uma forma impecável, assim. E é isso, tudo sugestão, tudo tá ali, olha isso acontecendo. E olha como ele constrói as cenas. Né? Não sei se foi perdendo, acho que ele foi... Ele foi se deixando levar por outras ambições que foram acabando sendo conflituosas, sabe? E aí até chegar nos filmes mais engraçado comerciais. Entre o Sexto Sentido e o Corpo Fechado, não foi quanto tempo de... Não, foi um ano. Um ano, é muito pouco 99, tempo. 99, 2000. É muito pouco tempo, o cara... Mas ele já estava escrevendo, acho, né? Acho que ele tá fazendo... Ele faz isso o tempo todo, né? Esse personagem do Fragmentado já tem ele na cabeça há muitos anos. Depois eu tava lendo, não sei nem se é verdade, porque são daquelas coisas também que não sei se o cara fala por marketing ou porque enfim, e é internet, né? Nunca dá pra saber 100% que é verdade, mas quando saiu o Corpo Fechado, eu lembro dele falando que ele pensava nisso como uma série trilogia, de filmes, assim. Não sei necessariamente uma trilogia, mas ele falava, trilogia, que ele pensava em continuações. E aí depois eu comecei a ler sobre depois que eu a gente descobre o que acontece no fim do Fragmentado, que ele é uma continuação conceitual do... Ele se passa no mesmo universo. No mesmo universo do Corpo Fechado, Fragmentado. É, eu comecei a ler umas matérias sobre o filme na qual o Shyamalan fala que esse personagem do Fragmentado, o vilão, o Kevin, ele estava, de alguma forma, no roteiro original do Corpo Fechado como um desafio físico. Não só o intelectual seria o Mr. Glass lá, mas teria um vilão físico para o David Dunn enfrentar. E ele que acabou, ele achou que preferiu tirar da trama, né? É, e esse conceito tá lá no Corpo Fechado, né? Tem hora que a mãe do Elijah fala lá que tem dois tipos de vilões, o físico e o intelectual. É, beleza. Eu não sei se isso melhora o filme atual também, o Split, não, sabe? Não, acho que não. É, acho interessante. E aí, chegando nessa questão da ligação desse universo, eu quando vi que aparece Bruce Willis, eu fiquei, puta merda. Eu gritei alto, assim, não acredito. Como assim? Fiquei muito impactado. Pra mim foi mais surpresa do que qualquer retweet dele antigo. Mas aí passou 30 segundos e eu, puta, sério? Que até o Shyamalan entrou nessa, ele que é tão metido ao autor, vai entrar em cinema e universo expandido, franquia, que caralho, que merda. Aí comecei a ler a respeito, assim, um pouco, o que estão falando. Aí começou a me bater uma coisa de que no fim ele é um cara que ele tá sempre querendo reivindicar o status de autor, assim, no cinema. E, cara, de repente ele tá usando, já que o status do cinema hoje é franquias e universo expandido, de repente, por que não um cara que é mentido autor fazer isso? No fim, ele tá reivindicando isso também. Ah, já que o cinema é isso, eu vou tentar ver qual é, sabe? Eu comecei a valorizar. Vamos ver o que, que esse cara vai fazer. Mas eu acho que isso diminui Fragmentado como um filme, uma obra propriamente, sabe? Eu acho que... Porque o filme não depende disso, você acha? Ah, então... É quase um extra no final. Então, mas exatamente, eu acho que quando você coloca essa cena no Fragmentado, ele perde como uma obra fechada em si, né? O que acontece com o Corpo Fechado, que ele ganha. Porque agora ele tá parte de uma coisa maior. O outro, não. Eu acho que Fragmentado... Não sei, me parece que funciona... Pra mim, é uma opinião minha, funciona melhor sem essa ligação com o outro filme. Mas, entendo, a gente até discutiu isso, que pode ser interessante se ele levar isso pra um lado que mostre pessoas num ambiente, assim, plausível, né? Pessoas que... você acredita que existam, perceberem que tem coisas extraordinárias. Foi o que a gente falou no Logan, né? Como é que seria o filme super-herói adulto? Tá aí. É o Shyamalan fazendo. Não, o próximo vai ser David, o nome. Pra competir com o Logan. Vai ser massa. Mas era o grande mérito do Corpo Fechado, né? Que eu acho que muita gente demorou a entender que era um filme de super-herói. Foi bem... bastante incompreendido. Por causa disso. Porque... As pessoas demoraram a sacar, tanto que eu acho horrenda, eu odeio essa tradução, esse título brasileiro, Corpo Fechado. Eu acho que Unbreakable tem tanta... Ele tem um diálogo já com esse universo de super-heróis, sabe? Inquebrável. Sim. E já começa por esse título que ele vai construindo, toda essa lógica da figura do super-herói. É, às vezes as pessoas perguntam... Porque... Quando um dos grandes méritos do Watchmen, né, do quadrinho, quando ele saiu, eram as pessoas imaginar o que seriam os super-heróis no mundo real. Uhum. E, claro, você consegue imaginar o Watchmen sendo essa proposta nos quadrinhos, porque os quadrinhos permitem que no desenho seja verossímil você ter uma pessoa vestida com aquela roupa de super-herói. Uhum. No cinema, com atores... Não é tão verossímil assim. E aí você fazer... Eu acho que ele encontrou o tom perfeito de mostrar o Corpo Fechado. A proposta é essa. O que é o super-herói no mundo real, né? Uhum. É a proposta. E é impressionante como tudo no filme gira em torno disso, assim. Da criação do vilão, da pessoa falha e do antagonismo entre o David Dunn e o Mr. Glass... Nossa, é muito perfeito. É, assim. Mas você acha que agora, com a adição do James McAvoy aí como vilão, você acha que isso, essa coerência vai continuar? Pois é, eu tenho medo de... Também já acho. Que ele sobe nas paredes, já que... É. Aí vai, será que eles vão ter lutinha entre eles, sabe? É, vai... Pois é. E aí? Então, é. O Bruce Willis velhão lá, virando cambalhota, vai rolar isso, será? Não sei. Eu acho que se for nesse caminho de não linkar as duas histórias diretamente, falar, agora você tem que resolver isso. Não vai isso. Ser, acho que vai ser. Eu acho que pode ficar legal. Agora, se for um... combate ali, uma briga entre os dois, eu não sei lá, cara. Já mas... que ele é físico, vai ter que ter alguma coisa física, sabe? Ele relação, é um rival físico. Em relação a esse negócio do... dessa aparição no final, quando você olha o que era o corpo fechado, que era essa brincadeira com quadrinhos de super-herói, quando eu vejo o fragmentado e vejo essa cena quase pós-crédito ali, pra mim tem uma piada também, sabe? De o Corpo Fechado ele é contemporâneo ao primeiro X-Men, né? Que a gente vê como um marco inicial dessa leva imensa de filmes de super-heróis. Os dois de 2000. É, e aí você vê esse agora, no contexto que ele está sendo lançado, de, sei lá, numa crescente ainda de filmes de super-herói, no qual uma das grandes marcas são as cenas pós-crédito. Eu acho muito divertido que o cara tenha brincado com esse negócio, sabe? Tipo, porra, tá ali, a piadinha é que esse é um filme de super-heróis, sabe? Uhum. E você não tinha percebido, assim. Não, eu acho, é quase uma trollagem mesmo. Mas ele já faz isso, não só no Unbreakable, naquela época. Agora ele fez na época dos super-heróis, da ascensão dos super-heróis. E ele, a visita, o penúltimo antes desse, que também era de found footage, assim, que também é um comentário, também um meta-comentário ali, uma brincadeira com o estilo de fazer filme que tá todo mundo fazendo. Ele vai lá e fez pra brincar com isso também. E agora ele... o universo expandido. Ele tem esse passeio pelos gêneros. É, não só pelo gênero, mas acho que também na forma de fazer filme que é predominante a cada época, me parece. E no fim ele é um cara, se eu parar pensar, ele tá experimentando com estilos. Não só com gêneros, mas com estilos. Ele é um cara que ele tenta, como a gente falou, subgêneros dentro do mistério, né? Que é... ele fez fantasia, super-herói, alienígena, monstro, catástrofe. Ficção científica, alienígena, assim. E ele gosta, me parece agora, tá me dando esse estalo depois do Split. Ele gosta de ver como a maneira de fazer filme predominante na cultura pop, sabe? Será que ele não tá investigando isso? Eu acho legal, no fim das contas. Aí, ele é um cara que tá atento aí a tentar... É. E eu vejo um diálogo entre o fragmentado, a fotografia, os movimentos de câmera, com os primeiros filmes. Com a estética desses quatro primeiros, principalmente. Uhum. Do Sexto Sentido, Corpo Fechado, Sinais e A Vila. E que eu acho que ele... E até o fim dos tempos, assim, tem algo nessa fotografia mais... geralmente mais realistas, os movimentos de câmera muito lentos e sutis e... o movimento de câmera do fim dos tempos é tudo meio agressivo e brusco, né? Porque eu acho que ele tentando fazer um filme de horror meio trash, né? E que não funciona muito, assim. Eu acho que ele se perde. Mas, enfim, eu vejo um diálogo estético entre os primeiros filmes dele, o fragmentado, que ele tinha perdido um pouco no meio do caminho, sabe? Ele faz muito... No The Happening, o fim dos tempos, ele fazia. E o Split, ele faz direto. Que é muito close na cara, com fundo desfocado. Ele filma muito fechado, muito perto, fechado. Né? No começo, nos primeiros filmes, era uma coisa mais de... câmera mais suave, tinha uns takes longos, mais aberto, né? Mas esse ele tem mudado o estilo dele, assim. A fotografia do fragmentado é linda, assim. É o diretor de fotografia do It Follows, se não me engano. Muito bom, assim. Que é um cara muito legal. E os movimentos de câmera do Corpo Fechado, quando você revê ele como um filme de super-herói, é impressionante como eles são parados e travados, como se fosse um enquadramento de uma história em quadrinho, sabe? Eu interpreto muito assim, sabe? Enquadramento de um, depois enquadramento de outro, como se fosse assim, dar espaço pra aparecer essa pessoa, o balão dela, e depois volta pra outra pessoa, sabe? O Corpo Fechado, nossa, eu acho que ele tem diversos simbolismos relacionados à história em quadrinho, ao super-herói, que passam batido. Ele consegue ser mais quadrinhos, sabe? Que o Hulk tentou ser do Anguili lá, né? Que divide em quadrinhos e tentou ser, e fica ridículo. Ele fazer umas coisas muito estranhas nesse filme mesmo. Mas ele tinha algumas coisas legais também. O que mais? Vocês sabiam que pra fazer esse lance, essa ligação com o Corpo Fechado, ele teve que pedir licença pra Disney de volta, né? Porque ele rompeu com a Disney no Dama da Água, né? Que acho que a Disney não queria bancar o filme. Teve alguma treta lá. que antes ele era pela Touchstone, eu acho que era uma subsidiária da Disney, uma produtora menor, que ele fazia os filmes dele. E aí, quando ele foi fazer Dama na Água, que ninguém acreditou naquele roteiro, acho que ele rompeu, ele foi pra outra. Tá vendo? Ele será que ninguém acreditou? Por que será? Ele, e é isso, ele acredita nas ideias sabe, dele, sabe? Eu acho isso legal, né? Assim. E ali ele foi pra outra produtora. Tanto que agora o A Visita, o anterior, foi lançado pela mesma que faz o Atividade Paranormal. Então ele já é uma produtorazinha que já tem a mãe de fazer found footage, assim, de terror. Uhum. Então ele vai ali tentando a dele, e agora pra fazer essa ligação ele precisa da permissão da Disney, parece que eles cederam, só que agora pra fazer o filme vai precisar de mexer com direitos, mexer com divisão de lucros, vamos ver que merda vai dar. Mas uma coisa que eu tava lembrando, que vocês não viram do Devil, né, que é um filminho pequeno que é baseado num conto dele. Da galera que fica presa no elevador, e um deles é o demônio, sabe? Aquela a premissa típica Shyamalan, que é aquela premissa quase ideia de criança, sabe? E que, cara, eu gosto muito, acho bem bom esse filme. E que ele começou a fazer você falou que Night é melhor Chronicles. Que os filmes dele. É melhor que os filmes que ele fez. E é dirigido pelo o espanhol que fez o Hack. É, Fernando, sei lá, alguma coisa. É, cara, eu gosto bastante. Pelo menos quando eu vi, eu gostei. Tem tempo que eu vi, mas eu gostei. E aí ele ia fazer uma antologia, assim, The Night Chronicles. Eu não sei o que deu, ia ser 3 filmes, 4 filmes, inclusive o Split inicialmente, a ideia era ser um episódio, só que ele acabou desenvolvendo pra ser um filme. Mas não sei o que deu. Eu acho que o Split, ele funcionaria muito melhor como... Como um episódio, eu acho, como tem uma um filme cara, menor, né? Assim, de uma horinha. Uhum, uhum. E tanto que, por exemplo, se você der uma limpada, a gente conversou, o cara tem 23 personalidades, mas a gente só vê 5. É, podia ser 6, então, a sexta ser a besta, ia ser muito mais suspense, né? E, por exemplo, se tira esse subplot todo da menina, do abuso da menina, que é totalmente desnecessário, tem mais umas 2 ou 3 cenas que a gente não entende muito a razão de ser, por exemplo, a médica dele indo conversar com uma vizinha que me causou um incômodo, aquilo ali não acrescenta muito. Não. Ele deixando flor no metrô, também que a gente não sabe até agora, deixando flor no metrô. Essa cena aí, eu acho que o Ramon tem a teoria dele. Mas aí... Mas quando eu assisti, eu falei, que porra é essa? O cara tem que ir pro metrô pra e depois você tá voltar. Não, se servir pra alguma coisa depois. Assim, o diálogo dessa cena do metrô, não é do metrô, né? Da estação de trem da Filadélfia ali, que é o mesmo lugar que o David Dunn vai no Corpo Fechado, que ele o Mr. Glass fala com ele, vai pra um lugar público pra você testar seus poderes. E aí ele vai pra sua estação de trem, e aí as pessoas ficam esbarrando nele. Nossa, foi um insight que você teve mesmo? Não, relação a isso, eu sabia que tinha... É porque, assim, eu caí no spoiler, né? Você sabia que eu acabei esbarrando na relação do... Eu vi uma foto colocando lado a lado o fragmentado, o personagem do McAvoy e o do Bruce Willis. E eu sei que o Shyamalan, ele filma tudo dele na Filadélfia. Eu gosto pra caramba do Corpo Fechado, e aí ali eu já tinha sacado, falei, é o mesmo lugar. Eu até imaginei que poderia rolar um possível encontro dos dois ali naquela estação, né? E aí, quando ele tá lá na estação, que é o lugar meio que onde ele desperta, né? E ele vai num trem, que é da Amtrak, que é o sistema de trem lá daquela região dos Estados Unidos, acho que liga Nova York a Filadélfia, que é o mesmo trem, é a mesma linha de trem que o Bruce Willis está no começo do Corpo Fechado e que o trem sai da linha e causa acidente e todo mundo morre. E aí tem essa... Também criou esse ruído assim, em relação à flor, né? Que eu fiquei imaginando se não era um funeral. Também, de certa forma, um funeral dele em relação Mas essa flor, ela aparece em alguns momentos do filme, ela né? Ela aparece. Você tem ela no banheiro das meninas, assim, a hora que... Mas ele é um buquê todo, né? Não é só flores. Mas a flor amarela tá presente no filme em vários momentos. Tem esse daí, tem a... Quando coloca no cabelo das meninas, a flor. É verdade. Então você tem... Deve ter alguma simbologia que a gente perdeu, ou que só faz sentido, sei lá... Porque o Shyamalan pediu a namorada em namoro com um buquê amarelo, sei lá. Eu gosto dessa coisa, assim, que não tem muita explicação, né? Tá ali. Tipo, é um ritual do cara, sabe? Que, de alguma forma, ele tinha que passar pra fazer despertar aquele bicho. Espero que seja só isso, que não tenha a minha explicação. Eu acho muito estranho, cara, ter que ir até o metrô, esperar fechar, botar um buquê ali, aí virar besta e voltar correndo pra casa, sabe? Não, a leitura que eu li, a teoria que eu li... E que eu também não acho tão legal assim, porque eu acho que seria Mas eu também vejo um certo sentido. É o seguinte, que a gente não vê o pai do Kevin, né? A gente vê a mãe dele num flashback, meio que batendo nele e tal. E aí, se você olha na passagem de tempo, em 99, ele poderia ter, sei lá, uns 10 anos, quando rolou o acidente com David Dunn. E será que esse acidente, alguém que estivesse no acidente, talvez o pai dele não poderia ter morrido, e aquilo ali ter sido o despertar dessa crise de identidade do personagem? Porque, nossa, assim, eu não gosto, preguiça. Eu não gosto. Mas tem algo, sim, nessa linha de raciocínio de construção de super-herói e vilão, de super-heróis e vilões que nascem em uma mesma origem, né? Uhum. Tanto que, assim, o Mr. Glass, ele é o cara que causa o acidente, que de alguma forma faz descobrir a existência do David Dunn. Uhum. E aí, no mesmo acidente que surgiu o David Dunn, não poderia ter sido o que fez surgir o fragmentado? Sabe? Tem algo de diálogo aí. Eu não gosto dessa ideia, porque você explicar essa ideia, nossa, vai me cansa só de pensar alguém explicando isso tudo no cinema, mas em um filme. Mas também, se não for isso, a cena não faz sentido nenhum. Mas eu também não preciso de sentido, sabe? É isso que a gente tá falando. Bem, mas pode ser um ritual dele pra despertar a besta. Beleza. É um bicho maluco. O grande problema de universo expandido é isso. Mas se dá uma flor pra besta, obrigado. a grande merda de universo expandido, que é o que a gente tá vivendo hoje em dia, que dá uma cansada, é que tudo se apoia em explicações, sabe? De fato. Aí você tá vendo uma coisa que... Ah, isso nunca vai ser um mistério. Eles vão voltar nisso no próximo filme, vão voltar no seguinte, tudo vai ter uma coisa que explica outra. Ah, e cara, falando... isso cansa muito, sim, assim. Aí você falando agora das teorias pra ligar lá com o acidente do cara, putz, eu não sei se... Não aguento mais isso, sabe? Mas aí falando deixa mistério, quieto lá, cara, sabe, o negócio. Será que vai... Falando de mistério, a gente tem essa questão também. Como que você faz mistério hoje, que todo mundo tá conversando o tempo todo sobre as coisas e todo mundo... tentando achar conexão. É porque ninguém se contenta mais, eu acho, com mistérios, né? Você pega... É difícil você fazer um filme que você tem uma... Ou uma, sei lá, uma série. Série, acho que é pior ainda. Você criar uma história que tenha uma... Que tenha uma surpresa no final e que ninguém descubra antes. Né? É. Hoje em dia tá bem complicado. Você tem aí o Westworld, eles tentaram fazer isso e a galera descobriu tudo, né? No terceiro episódio, todo mundo já tinha matado a resolução da surpresa da série. Mas é aquilo que a gente tá falando, que o Shyamalan começou a carreira com twist, né? E todo mundo foi ver os filmes dele esperando o twist. E até um crítico do Guardian comentou isso, que a gente nem consegue entrar mais, sim, na narrativa dos filmes, porque fica todo mundo tentando decifrar. Isso aconteceu comigo, falou que aconteceu com você, a gente vai assistir o filme o Split, e fica, nossa, não, então isso aqui não é isso aqui. O Split o tempo inteiro eu achei que a menina não existia, cara. Não, ela não existe. Ela que é fragmentada, as três meninas é uma pessoa só, o tempo inteiro eu fiquei pensando nisso. E no fim não é nada disso. Não é nada disso, e você perdeu, né? Pra mim, ainda bem que não foi, mas apesar de que eu não gosto do plot lá do estupro, do abuso. Só que é isso, aí ele se baseou tanto em twist no começo da carreira, todo mundo foi ver o filme dele baseado em twist, aí como uma hora começou a não ter mais, todo mundo, ninguém gostou mais do filme dele, e aí a gente tá nesse momento que nada mais consegue ter um twist eficiente com o público, né? O Westworld é a maior prova de que eu acho que o público já tá muito bem treinado e educado a perceber essas artimanhas narrativas, sim, que tentam colocar red herrings, né, coisa pra despistar. Ninguém cai mais nessa, assim. Todo mundo já tá bem treinado com artimanhas narrativas, de surpresas. Muitas vezes se criam teorias e ideias que são melhores do que as executadas, né? Termina, né? E a gente tá... É uma época interessante de se pensar nisso. Como enganar a plateia? Pois é. Eu não sei se alguém consegue mais, sabe? Complicado. Tanto em série quanto em filme... Vamos ver se o Shyamalan volta com algum no próximo com um twist muito bombástico, gosta desse sentido. Não vai conseguir. Vai ser difícil. Duvido. Filme nenhum conseguiu mais, assim, de uns tempos pra cá. É, né? Vamos botar 2010 pra cá, vai, assim, que... Nossa, que aquela coisa bombástica. E não que eu fale isso com uma... lamentando, sabe? Não, acho que não precisa ter. Twist é um recurso que também já tá bem batido. Já tenha sido... É. Já tenha passado a hora, né? Mas assim... Mas não deixa de ser eficiente, às vezes funciona e... Quando funciona é muito bom, né? Quando mas, assim, é interessante notar que, cara, cada vez menos o público vai cair, assim. Ah, é você criar uma história que seja... No qual esse twist, essa reviravolta, seja parte essencial dela, né? Exato, exatamente. E não um elemento de choque, né? Uhum. Porque quando gratuito, você fala, né, isso também do público estar condicionado a esperar... twists, plot twists nos filmes do Shyamalan, eu acho que ele também criou algo assim pra ele, assim, uhum, de... É, ele é eu ele preciso é um oferecer algo bombástico no fim. Tanto que, assim, nesse filme tem, claro, tem o bombástico da participação do Bruce Willis, mas, assim, focando só na trama do Fragmentado, eu acho que sim, aquela história do personagem não... matar a menina porque ela também tem problemas como ele vem dessa eu acho que ele tinha na expectativa de ser algo minimamente chocante, sabe? Não é assim. Mas não é um twist da história, não, né? Não é um twist, é um momento, mas é um choque, sabe? Sim. É porque se a gente também não é uma revelação, como... porque a gente já sabia, né? O quê? Não é uma revelação que faz a gente ver o filme diferente. Não muda a sua visão do... Sem contar que é isso, assim, eu igual o André, eu também gosto do fato dele não matar a menina porque ele se identifica com ela de alguma forma. Mas o porquê dele se identificar com ela de alguma forma é extremamente problemático, assim, é um consenso entre nós três, né? Sem dúvida. Eu acho, pra mim, quando você coloca toda essa questão aí do abuso, de toda... Sabe, é delicado, e aí você coloca isso dentro de um universo de super-heróis, você fala, putz, tá bem fora do lugar, né? Em twist, o problema, assim, que ele também construiu tanto pra si isso com o twist, que chegou uma hora que ele parou, né? A Vila, acho que foi o último também que a gente concorda. Eu gosto muito de A Vila, mas ele tem esse problema que, cara, A Vila tem três twists, assim. O primeiro que é o twist Hitchcock, que ele mata o protagonista. Vocês gostam do filme. De twist? Toma. Ele mata o protagonista no meio do filme. O protagonista era o Joaquin Phoenix no começo. Uhum. Ele que começa como protagonista. Aí o Adrian Brody mata ele. Não mata, ele não morre. Mas ele toma uma facada, facada. Mas aí ele fica lá inválido e a cega que assume, a Bryce Dallas Howard, que vira protagonista. Rola esse, no meio do filme ele muda o protagonista, tipo, psicose, oi, piscadinho pra psicose. Tá, beleza, aí já rola uma surpresa aí. Aí no final tem a revelação de que o Adrian Brody tava se vestindo como monstro, e depois a revelação de que tudo se passava num tempos atuais. Era tipo três reviravoltas num filme só. Mas o que é legal aí, também que... Eu gosto do filme. Eu acho que o filme é bom, apesar dessas viravoltas. Eu acho até boas. São boas ideias e, de novo, tem coisas questionáveis, mas ele executa muito bem. Eu acho que o filme é redondo, assim. Só que a partir daí, meio que ele parou um pouco com isso, né? Tanto que ele entrou na área fazer uma coisa mais comercial, After Earth e o Avatar. O Avatar, o Last Airbender lá, que... Meio que, preciso de dinheiro agora, já que não ganhei com os últimos. Eu acho que ele fez, ele entrou nessa, não foi por... E, cara, e todo mundo faz isso. Até o Steven Soderbergh também faz esses filmes comerciais pra conseguir dinheiro pra fazer os filmes da produtora independente dele, sabe? Tudo bem também. Eu não julguei ter feito esses filmes ruins que não são dele, sabe? Ele foi lá, conseguiu dinheiro pra conseguir fazer os outros. Beleza, vamos aí. Foi uma bosta, mas... Bem. Mas ele parou um pouco de focar no twist, tanto que o Split não tem, todo mundo vai esperando, eu fui esperando o twist, se bem que a Visita é um twist típico dele, assim. Mas uma coisa legal da Vila, cara, eu gosto bastante da Vila. A Vila tem, porque assim, quando você vê o seu sentido, o cara descobre que ele tá morto, e aí, ele descobre que ele tá morto, já era, ele não vai conseguir mais viver como ele viver. Existir como ele estava existindo, assim, achando que estava vivo. No Corpo Fechado também, essa compreensão de que tem algo de especial em mim, eu vou mudar. Nos Sinais também, assim, muda tudo, muda o mundo, porque apareceram alienígenas. Uhum. Na Vila tem mais um plot twist, que é o fato de ela vai lá, sai, pega os remédios e ela é cega. E aí ela volta pra Vila. Ela é cega, mas enxerga melhor que nós três juntos, né? Ela sai correndo no lugar, vira cambalhota. Mas enfim, ela volta pra Vila e é nessa volta que tem um ataque do personagem do Adam Brody, que ele vestido de bicho vai lá, ataca ela. Sim. E enquanto ele tá atacando, quando vem meio que a revelação dele falando que a gente criou isso aqui, que a gente acabou de entender, que aquilo ali eles estão no nosso mundo, nos dias de hoje e tal, e que eles se vestiam. Mas foi antes, mas mesmo assim, mas vem uma narração em off que ele vira e fala assim: Mas isso a gente criou a partir de lendas em que esses bichos existiam de verdade. Então, assim... Ah, é, tem isso. Não, caralho, não, é verdade. Nossa. Ela faz já esse não contato... Mais. Ela faz esse contato com o mundo real, mas eu acho que no final... Essa comunidade continua existindo. É verdade que tem isso, não lembrava. Essa agora... comunidade continua existindo, que é algo assim. Ela é cega, ela não viu, ela não sabia que. Uhum. Ela nem sabia que era o Adam Brody que tava. É, tanto não, que ela chega lá, matei um deles. Eles jogam essa pra sugerir que é mentira, mas pode ser verdade também. Aí quando aparece o bicho, você fica, ah, não acredito. Puta, já tava resolvida a história. Ele quer voltar ainda com a possibilidade de existir, sabe? Puta, não é que ele quer voltar com a possibilidade de existir. Não, é que ele quer aquilo ali, não. Eu leio como eles deixando para as gerações seguintes, tipo, eles se fantasiavam, mas os bichos podem existir e ela se encontrou com um e ela matou um, sabe? Não que isso é o que tem acontecido. É a história que ela vai passar para os outros, para os outros habitantes da comunidade, do tipo, eles existem. Os nossos pais se fantasiavam, mas eles existem. Eu entendo, mas quando aparece esse último ataque nela, você questiona se o bicho é verdade ou não, porque você foi colocado essa informação. Porque é quando vem e aí eles quando você não gosta do filme, que puta que pariu, sabe? Já tá resolvido, sabe? Não, vou ter que pensar de novo se existe ou não existe. Aí rola a cena minha em câmera lenta, meio esquisita aquela cena. Enfim, é verdade, isso aí vai meio cagado, mas eu gosto do filme. Eu também acho muito bem dirigido, eu gosto... É, não, a vida é bom. É bom o negócio. Acho que os atores entregam bem nesse filme aí. O elenco é do caralho, um monte de ator bom. Só tá bom. Ele é bom de casting, né? Isso é, e ele deu um jeito de se encaixar ali dentro, né? O Shyamalan deu um jeito de aparecer, né? É. Mas e então vamos encerrando aí. Que próximos filmes dele, já nem falei. Porra, quase uma hora. Já? Nem falei. Fala aí, tá livre o microfone. Não tem muito o que falar, não sou fã do Shyamalan igual vocês, cara, de verdade. Fã? Ninguém falou que é fã aqui. Vocês são super fãzões aí. Vocês sabem o dia do aniversário dele. O Ramon que tem bonequinho no Corpo Fechado. Não, mas Corpo Fechado é um puta filme, devo admitir. Que... Não, mas quando eu assisti o Sexto Sentido, eu comentei com vocês. Eu já tinha visto os outros... E eu assisti já com esse viés. E eu tomei o spoiler no elevador, do Sexto Sentido. Então, pra mim não foi um grande filme. Assim, mudou minha vida. Que lugar pra tomar spoiler? Cara, horrível, cara. Depois de só escada. No elevador. Cara, mas é verdade, tomei spoiler. Em vez de começar sobre o tempo, né? Começaram sobre o Sexto Sentido. Gente, nunca fale de filme no elevador. Não, mas é... É, apesar de que, como eu falei, o twist é bem parecido, né, dos outros, nesse sentido, mas eu acho que são filmes diferentes, assim. Os não, sem dúvida. Os outros é filme sobre de casa mal-assombrada. Mas acho que talvez por eu até já saber... Sim, lá, já te causou menos impacto. Não, é isso sem saber. Mas os isso outros, eu acho ele tão... Acho ele transforma mais o gênero do que o seu sentido, sabe? É, mas o que... Vamos lá. E o futuro do Shyamalan, vocês acham que agora ele vai ficar nesse universo aí do Unbreakable só... Porque agora fudeu, agora ele assumiu. Não, então já que o cinema é o universo expandido e franquia, eu vou fazer isso também. Ah, aí agora eu tenho medo de os próximos 5 filmes dele vai ser... Vou contar vilão aqui, então, tudo pra lutar com Bruce Willis. Se for isso, é um caminho errado que ele tomou, sabe? Se for isso... Ele é bom de tomar caminho errado. Então, também. Ele meio que se perde às vezes, então... Pô, não, porque eu acho uma pena porque eu acho que ele é isso. Ele tava construindo, como a gente falou, ele tava construindo o próprio além da imaginação. Dele, na carreira dele, fazendo subgêneros do terror, sabe? De, você podia ter lá na parede todos os filmes de Shyamalan. É, imagino que foda. Mas aí agora ele vai focar nessa coisa aí que eu acho que pode... Pô, se ele ficar fazendo só isso, só nesse universo super-herói, a gente já tá saturado super-herói, sabe? Tudo bem que ele vai ter a pegada diferente que a gente sempre quer. Só que, não sei, eu quero ver ele articulando com outras coisas. Eu não consigo ver esse universo aí de Corpo Fechado e Fragmentado indo muito além de mais um filme, sabe? É, fato. Olha, nunca subestime Mas poderiam ser várias histórias de cada história é um personagem diferente que se encontra numa situação extraordinária. Mas eu imagino um negócio que a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar. Mas poderia ser uma série, não um filme. É, antes da gente começar a gravar, algo do tipo... Sei lá, um cenário em que teria que fazer voltar o personagem do Mr. Glass, né? Do Samuel L. Jackson. Ele, de alguma forma, surgindo para auxiliar O Bruce Willis nessa caça pelo isso fragmentado. Isso aí, ele vai você fazer Os Silêncios Inocentes. É, exatamente. Se ele fosse igual ele, papel do Hannibal, né? É bem isso. Bom, falamos coisas boas, falamos coisas ruins, né? Dessa vez não fomos tão negativos. É, né? Não reclamamos só, não. Não foi só reclamação. Tipo, o fragmentado, ninguém aqui achou ruim. Eu só acho que tem problemas, como tudo na vida. Mas eu só acho que, cara, eu queria ver ele. Eu quero ver ele articulando outros tipos de filmes. Eu só não quero que ele fique preso nesse universo, o M. Night Shyamalan Cinematic Universe que ele tá inventando aí. Que eu acho inevitável sair esse filme, acho provável que ele vai acontecer sim, mas se eu tivesse que escolher, eu queria muito ver ele fazendo algo novo e original. E sabe, não tô falando. Eu não quero um Sexto Sentido 2, não quero uma Vila 2. Mas o que eu queria era ele fazer algo pequeno, intimista e ao mesmo tempo original, igual os outros foram. A Visita é um milhão de orçamento. É. Mas eu não gosto tanto. Mas é a mesma qualidade, assim, no mesmo, na mesma pegada. É. Agora, você falou que ele tá muito nessa coisa de... Ele tem muito essa coisa de captar o momento em que tá o cinema e tentar entrar nesse... Eu tenho essa impressão. Então, ele pode refilmar o Sexto Sentido, né? E já que agora todos os filmes são refilmagem, fazer o próprio remake, reimaginação. Tipo, o Haneke, né? Cara, que fez o Michel Haneke, que fez o Violência Gratuita. Ele mesmo fez o remake. Já pensou que foda? Então, ele não fazer esse sentido? Não é? Não faz. Imagina. Não faz sentido? Vamos encerrar com essa. Bom, é isso aí. Shyamalan, continue. A gente gosta de você, às vezes. Mas a gente acredita que você é um cara talentoso. Vai fazer lá. Coisas Bora legais. Lá. E é isso aí. Valeu. Algo mais? Acabou, né? Acabou. Valeu. Então tá bom. Valeu. Até a próxima.